non verrò. Decolos 45, 1208 agora, bom voo. 5345, contato radar, saída da Elsa, bem mantendo nível de voo 380. 380 da Elsa, 5345. Desça para 2.000 pés, ajustando 011, autorizada a final ILSX, foi responsabilizado. Autorizado final do X, autorizado final do X-Ray, responsabilizado, 5.2.1.7. Goiânia, 4 horas 33 minutos, alterna Goiânia. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 1.0, chama Torre, 1.1.8, na 25, altímetro 1.0.1.1, genero 6.2.2.5. Autorizado táxi em a Índia, no ponto de espera da 1.0, chama a torre 1.8, 1.8, 1.8, 1.8. Paraguai. American 980, ready for taxi. American 980, couple of taxi by Epan 1 in India. Only point runway 10, tower 118.95, altimeter setting 1.0.1.1. Roger, copy, American 980, taxi to hold a point of 10, the apron. Apron India, right. Just confirm souls on board. Roger, we have 112. Roger, sir. Torre de Salvador, buen día, Oceanemia 225, ponto de espera 1.0. Oceanemia 225, bom dia, autorizado a linha e decolar da 1.0, vento 040 graus com 099. Autorizado a linha e decolar. Paraguai! Estabilizando o final do X-Ray, o 5217, controle. 35217, chame torre, 1895. 1895, obrigado, senhor. Salvador, o Xané 6312? Xané 6312, Recife, copia? Copia. Autorizado Recife 350, Peruísk 58, decola da missão 1.0, primeira curva esquerda, Pulca, transição Aracaju, controle 120, décima 80, transponder 5470. Autorizado para Recife no nível 350, decolando da 10, meteu curva esquerda, na Puca Caju. Vai pela aerovia e ele informa isso. Oi. O controle de saída é 1208 e o transponder 5470. 5470. Afirmativo, 470. Pode confirmar? Confia, Sérgio? Não copia transponder. 5470, transponder do 6312. Afirmativo, está correto. Chama o pushback acionamento. Tamara. Bono 92306 autorizado. Chama tarde. Bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, vento 060 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 5217. A Ocean M2225, decola ao 50, controle agora 1208, bom voo. 208, grande, bom dia. Senhora, código 0135. Porta, correção. Vai aguardar o ingresso de um Charlie 150, um William November Alpha no 44, após taxi, reporta na ótica. O Mike é com o Delta. Indo contato radar, saída Momo, submarino em nível de voo 320, cumprindo as restrições. Cumprindo as restrições, 320, 1235. Brasília, pronto, cópia? 3304, autorizado Brasília, 380, operador Luna 7. Decola da 10, curva direita, na arbor, eleva. Controle 120, decimal 80, aciona 5473. Ferramenta, pode ser chamado de pouso? Eu perdi 1 a 0. Decola da 1 a 0, curva direita. Israel Leda Brinde. Controle 120, decimal 80, transponder 5472. Estamos coordenando com o centro Recife, aguarde. Vou pedir para o senhor aguardar para o táxi. Eu tenho agora para a nave da correndo, agora pushback, estou na nave da Gol, que puxou no 06, já está pronta para o táxi. Coordena com a equipe de solo. Assim que ele passar a retaguarda, autorizado. Chama táxi. Tudo bem. Se passar a nave da Gol, então a gente está autorizado aí. O azul, se preferir, pode iniciar o acionamento na posição. Tudo bem, 5425, autorizado, subir para o nível de voo 1945. Salvador, muito bom dia, Trip 5219, Lila Rio. Trip 5217, bom dia, ingressa na Alfa e mantenha seu ataque para a Juliette. Reportar essa Juliette, 5217. Trip 51, alterna 3385, Trip 5345, bom dia, obrigado. Estimado Bernice, é o táxi, o 1923? 923, táxi em frente, pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 11895. Altímetro 10 no 1. Só confirma, é 82 pra B? 182. 182, gente. 527 antes da Juliette. Gente, só vai dar passagem na nave da Gol. Tá taxiando pra liberar o pátio após ingresso Juliette, remota 14. Fazer a nave da Gol após ingresso ao pátio, paritado. 527 da PIB. Mike, com Delta atualizado ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. American 980 airborne at 55, call out for the departure 120.80. Have a nice trip, sir. 120.81, Gia, American 980. Remoto 14. Se manda até o parte 3? Autorizado inicialmente até a Papá, Juliette Tango Zulu. Salvador, Gol 923, Gol 1923, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 050 graus com 07 nós. Decola da 10, Gol 1923. Tá passando balizamento ou trip? Trip 527 está faltando balizamento na remota? Afirmativo, uma parada, então vai estar tudo só. Já estou ligando para a FAIA. Gol no 072, acima de indicação, autorizada a chegar na Mari, disponível de voo 050. 217, eu liguei para a FAIA, eles disseram que você acabou de chegar. Obrigado. 7 vento 030 graus com 5 nós. Salvador Departure Control, American 980 is with you flying the Puka Departure Rocket 2 transition. We're climbing through 5.8 for flight level 390. American 980, radar count, climb for level 390, Puka Departure. 390, Puka Departure, American 980. Bravo, que Luiz, que tem um helicóptero fazendo um sobrevoo próximo, a Duna 502. Taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 10 no 1. Décimo 9. Oceana 6225, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 1268. 6235. Tráfico Luiz, que chame torre 11895. É um bom voo. Contando 208, obrigado, bom final de semana. Bravo que Luiz, que o ajuste 1011 da presente autorizado final da 17, reporta final de 2 milhas da cabeceira. O Bravo que Luiz. Radar, saída da Elfa, de manter nível de voo 360. Radar Elfa, até o 360-923. 04-04, autorizado, chama táxi. Controle, bom dia de Papa Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém as condições individuais ao 1.000 pés, autorizado direto Manati, reporte livrando a CTR. Reporte lá livrando a CTR, Mike Eco Delta. O vento 030 graus, com 8 nós. Corrigindo, Juliette Angelou, autorizado. Contorno 1-43. América 980, contact 50%, 125.45, Mission Neighbor 126.85. 25452685, American 980, bom dia. Não copie. O setup desça para 2.000 pés, ajuste no 011. O setup 2.000 no 011. Azul 4299, decola 03, controle 1208 agora, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4299, da El, meio da frente. Azul 4299, contato radar, saída da El, sobre mantém a nível de voo 360. 360, pode voar da El da presente? Azul 4299, mantém o PC da saída. Mantém. Na linha do litoral, altura do Costa Azul, vai comprando o farol de Capão para regresso. Mike Juliette, o meu centro, aposta no Travesse do Iguaçu. Salvador, está 3663, a gente dá informação Vila, autorização Guarulhos, 3-4. 3663, autorizado Guarulhos, 340, upper do 116, decola da 110, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5503. Alguém uísque no solo ao 04, autorizado backtrack e atopate 4. À direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 11895, altímetro 10 no 1. Confira pelo bem, 1163, é isso? 163, 63, está autorizado o táxi para reportar a próxima espera na torre de 3403-04. Bom dia. O TAN 3663 está autorizado 340, Guarulhos, já fez o 16, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge. 503, eu transponde 208 ao controle, tá 3663. 3663, escuta o atendimento correto, pode confirmar se o senhor é negativo ou é RNAV? 895. 895, Romeu, bom dia. 12, bom dia novamente, é o papapapá mais um letivo, não? Mike Juliette Romeu, bom dia, ajuste 1-0-1-1, prossiga com a mensagem. Passou o parque de Pitaçu, vai comprando o farol de Itapuã, mantendo o sobrevoo de 1 minuto, a porta vai para a Mangá da Mata. Confirmando o sobrevoo é em Itapuã? Confirma, farol de Itapuã por 1 minutinho, a porta vai regressar para a Mangá da Mata. Ciente, mantém a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã, quando pronto para o regresso ao Salvador. O Mike Juliette Romeu. Voltará no farol de Itapuã, quando pronto para o regresso ao Salvador. Adião 06, prossiga. Gol 1923, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, gol 923. Sul autorizado, vento 050 graus com 08 nós, guardião 06. Curitiba autorizado no 340, upper Zulu 21, decolada 10 com curva à direita, saída arbor, eleva, controle 1208, aciona 5506. Pronto, eu só sabia sair, depois eu copiei, tá? Afirmativo, a saída é arbor, eleva. Arbor, eleva, depois eu copiei. Tá bom, gente. Tráfego da Polícia Militar do Estado da Bahia, decolou agora o guardião, vai reportar visual com o tráfego que vai ingressar na linha do litoral. Mike Juliette Romeu. Ciente. Guardião 06, visual com o Robson, próximo à vertical do farol de Itapuã. Sente, Guardião 06, mantendo separação visual com o tráfego, prossegue via linha do litoral, chama o controle 1208, tem um bom voo. Obrigado, Guardião 06, chamará controle, mantendo na linha do litoral. Sente, 10, na 3304. Sente, na 3304. Controle, o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Na vertical de Itapuã, mantendo 500 pés. Guardião 06, mantendo as condições visuais no litoral, reporte final para pouso. Reporte final para pouso, Guardião 06. Foi ultrapassado pelo Guardião 06, solicita regresso na Gatabata, certo? Mike Juliette Romeu, vento agora de 0-1-0 graus com 7 nós, tem condições de realizar um pouso parado, cabeceira 35, após parte da baixa altura? Se possível, vou aguardar aqui. Gente, tem um Boeing da Gol agora que já está a uma milha no marcador externo. Vai aguardar a passagem do tráfego e após será autorizado. Ok, vou aguardar mais tarde ou não. Pode confirmar o outro tráfego que chamou o solo, foi sobre modulado. Mantido, Colmeia 3122 Janeiro, 009, depois de baixo estacionamento. Gente, vai 312 para coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Tully para a retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Se preferir, pode acionar na posição. Eu batido, sim, a gente vai guardar o Tully para a retaguarda, vai iniciar coordenando com a equipe de solo, 3122. Trip 5221, vitória da conquista, copia? Pronto, pronto. 5221, autorizado Vitória da Conquista, 200 direto, decola da pista 1-0, curva direita na Arbor, Elefa, controle 1208, aciona 5510. Ok, autorizado 200 para Vitória da Conquista, DCC, decolagem 1-0, direita após Arbor, transição Elefa, o controle 1208, transporte 5-1-0, 5-2-2. 5221, no contentamento correto, chama o pushback acionamento. Do 1072 na escuta da Torre Salvador. Do 1072. 1072, estabilizado. Chame Torre, 1895. 295. Visual com gol na final da 1-0, vai seguindo a retaguarda do mesmo, ok? Afirmativo, a retaguarda do Boeing da Gol autorizado para seguir com Proa Norte e a porta na final para Bata, Mike Gillette Romeu. Autorizado na retaguarda do Gol e reportará na final do da Bata Romeu. Gol no 072 da Torre. Tá baixa travar no 072. Acidente, livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus com 1-0 nós, gol no 072. Acidente, livre pouso no 0. 3859, cópia. Rebatido, ó, 3859, Curitiba autorizado no 340, upper Zulu 21. Decola da pistão no 0, curva direita na Arbora, Elefa. Controle no 1208, aciona 5506. O capa autorizado 340 para a Curitiba na Arbora, Elefa, no espaço do 21. O corpo à direita decolando a 10, controle 105.8, responde 5506. 3859, conta reto, chama para o pushback acionamento. Conta reto. Salvador, Web, 3729, bom dia. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu, 16, decola 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1208, aciona 5517. Confirma o transponder. 5-5-1-7. Correto, chão, puxa, tonar. Preparar para o treinamento. 050 graus com 9 nós, o Mike Gillette Romeu. Gente, Romeu, graças. Gol no 072, solo aos 1-2, direita 1-2-1, no décimo 9. 19, 0-7-2. Solo Salvador, quando 072? O nome é 05, livre a decolagem da 1-0, vento 040 graus com 8 nós.